com pesadelo já não me assombra mais. Eu ando pela rua caminhando no escuro, pois no rap eu prossigo, a cada letra eu destruo tudo. Cê lembra aquele moleque que vivia pegando lata no seu portão, convivendo com a vida louca, eu só queria viver firmão, eu lembro. Tudo foi jogado na minha cara, eu sempre na lealdade, eu nunca dei mancada. Quantas vezes eu ouvi que não ia sobreviver por aqui, que estava próximo o meu fim. Esfreguei na cara da professora, ridícula, governa e põe educadora maldita. Aluno é aluno, limpo ou sujo, cansei de ser julgado. Quantas vezes diferente fui olhado, mesmo assim eu continuo sendo o mesmo, até dentro de um pátio sendo um monstro preso. Eu penso, cadê nossos amores? Pobres pensativos, não tem cores e valores. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Eu só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba pode estourar. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Eu só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba pode estourar. E outra vez, um filme ganha um Oscar, seres humanos eles matam. E a mídia mostra, e a censura vem no rap sem piedade, tarja preta. Em alta qualidade, a Globo podre te hipnotizam, mandam te fuder, não acreditam, então riam. Queria morar na órbita, cansei de nadar nos mares de merda do planeta Terra. Não tô aqui pra ninguém obter o meu controle. Eu não sou fantoche, abri a aba, fecha a aba, igual a página do Explore. Delegado meu arsenal, perto de você não é nada. Porque não mata inocente pela droga forjada. É lamentável, mesmo assim fico feliz por estar do lado crítico que eu próprio construí. Quantas vezes carregando carrinho de papelão, suor no rosto, eu só senti desgosto. Aprendi que o gosto bom da vida nunca termina. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba pode estourar. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba pode estourar. Corre de verdade, tá moiado. Nessa sintonia miliana eu tô ligado. Passo em falso te arrasta pra dentro de um buraco. Eis aqui o meu provérbio: a cada sofrimento tá escrito em cada verso. Infelizmente minha super dimensão foi direcionada para ingrata solidão. Não quero uma esmola, migalha pra quê? Eu tenho PT, ela carregada, tudo eu posso ter. Minha morte na TV. Infelizmente o futuro do Brasil será a revolução que nem sequer existiu. Com decreto incendiado, com o fogo no pavio, desesperado, sem saída de emergência. Um inocente no enquadro gera violência em um estado que nem sequer tem recursos humanos. Eles vêm de 9mm pra acertar meu crânio. Bando de comédia pra censurar que eu canto. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba pode estourar. O tempo passa, o mundo gira e todo mundo continua parado. Assim se forma a batalha dos desesperados. Só queria manter meus pés no chão e não acreditar. Se eu pisar, uma bomba